crack. Pra, pra, pra, pra, pra, pra. Só pra ver minha mãe chorar. Hoje a noite tá sinistra, na favela não tem quem não treme. Rajada na escuridão, tiros da PM. Quem pode ser a vítima, sei lá. Só sei que amanhã uma mãe vai chorar. Gostosa da vida querendo se matar. Culpa da justiça, da desigualdade. Hoje foi ele, amanhã pode ser, é mais tarde. Eu não sei, só Deus sabe o dia de amanhã. Acredite se quiser, eu tenho fé. Graças a Deus, minha mãe com saúde. Mas nessa madrugada sombria, Deus nos acude. O modo sobrevivência nessa porra não é fácil. E ainda eu, MC, artista, traje, grafiteiro. Hoje não sou nada, amanhã minha filha herdeira. Quando eu cheguei aqui, Deus já tinha preparado. Com suor e cansado, Deus me deu meu barraco. Vai, vem, eu não reclamo pelo que tenho, mas sim pelas pessoas que não têm. A mãe empurra seu carrinho de papelão, enquanto seu filho pequeno se arrasta pelo chão. Confesso, a mãe implora ao papai do céu que não pode o café nem o cantinho no céu. Se o diabo os laçam e puxa pra trás, quanto tempo vai demorar pra encontrar a paz? O barulho da sirene é constante, todo dia, toda hora, todo instante. Bala na agulha, mente perfurada, corpos pelo chão, sangue nas estradas. Ai, essa soldada que foi que esqueceu meu corpo aqui. Bala na agulha, mente perfurada, corpos pelo chão, sangue nas estradas. Ai, essa soldada que foi que esqueceu meu corpo aqui. Já tá à noite, tô no meu barraco, não vou sair, vou ficar sossegado. Os demônios estão à solta, várias rajadas e a mãe que ora. De madrugada pedindo pro senhor olhar pelas pegadas de seu filho que agora não enxerga nada. Se você não conhece, eu vou te apresentar. Bem-vindo ao mundo real, entre uma guerra com o bem e o mal. Essa guerra você tá convocado, e se amarelar vai no saco. E depois, quem vai te buscar, Deus ou o diabo? É sangue bom, o demônio dá tudo que você quer. Carro, dinheiro, revólver, mulher. E vocês que pensam que o mundo é um paraíso, sai pra lá, sangue bom, deixa disso. Aqui é foda, a confiança é que nem a morte. Só anda de capuz, mas a paz não mora nesse lugar. Se você falar que mora, eu quero ver, provar. Um exemplo de família pra você acreditar. O cachimbo se transforma em uma arma mortal. Te dá vida na ilusão e te mata na vida real. Enquanto você se mata, eu dou mais uma palavra que eu não quero te ver. Jogado na lama, sem vida, precisando de saída. Caramba, eu não quero ver mais isso. Você pulando o precipício, cavando a sua cova, pronto pra se enterrar. E a morte vindo pra te buscar, estraçalhando a sua vida. Só Deus pode ajudar a iluminar o seu caminho pra você chegar. E quando chegar o dia do julgamento, pro cerne sem lamento, pra Deus é fácil saber. Quando você mete os revólver para se manter, Deus vem me buscar. Me tira desse mundo que tá pra acabar. Você mesmo avisa daí de cima. A injustiça que o ser humano cria. Só bebendo da sua fonte eu consigo me expressar. Pra falar pra esse mundão, não desanimar. Que Jesus está por vir, já vai chegar. Que Jesus está por vir, já vai chegar. Agulha, rede perfurada, corpos pelo chão, sangue nas estradas. Areia soldada, que foi que esqueceu meu corpo aqui? Bala na agulha, rede perfurada, corpos pelo chão, sangue nas estradas. Areia soldada, que foi que esqueceu meu corpo aqui? Dos menores vítimas de homicídio tinham entre 16 e 18 anos. 46% estavam fora da escola, Quase 50% tinham antecedentes criminais e mais da metade usava algum tipo de droga. Dos 50 inquéritos policiais analisados, nenhum foi conclusivo e ninguém foi preso pelas mortes dos menores. Os pesquisadores também encontraram muitos casos de execuções com tiros na cabeça e pelas costas.